início de mais duas horas de Orelha Extra. Olá, bem-vindos a todos. E início esse com o excelente último trabalho para os Polvo, chama-se Siberia. Regresso em excelente forma de Ash Maui, com os restantes membros que fazem os Polvo. Recordarem também os bons velhos tempos de uma outra banda de Ash Maui, pelo menos no início da carreira dessa mesma banda, o Zillium, na altura que Ash Maui estava junto a Mary Timoney. Mas isso são outras músicas. O tema para os Polvo foi Sun Songs, do álbum Siberia, como dissemos, a dar o arranque à primeira das duas horas de Orelha Extra. Para continuar, voltamos a Enormous Door, The X and Brass and Bound. colaboração entre The X e Brass and Bound, chama-se, como sabem, Enormous Door. Desta vez o tema foi Bellamy Bena, Say It with a Lemon. Bellamy Bena é um tema segundo que eles dizem aqui no disco Guraj Youtube, uma canção Guraj Youtube, mais conhecida pela versão de Mahmoud Ahmed, e está incluída também na cassete dos DX com Anne Bannick da Ethiopia Tour 2004. Primeiros sons da Orelha Extra de hoje, e um dos discos que infelizmente não vamos ver por aí nas inevitáveis listas de melhores do ano, vai ser o dos norte-americanos The Connection. Se fizéssemos por aqui uma lista, ele estaria por lá, de certeza. Chama-se Let It Rock, e desta vez para escutarmos o tema que se chama precisamente Connection. Oh, as if your life depended. Never just the world. Feel your way and you will mend it. All the girls are complicated. E um ano em que haja discos de duas das nossas heroínas, só pode ser mesmo um excelente ano. Tivemos Nicole Case e agora o regresso de Laura Cantrell. O novo trabalho chama-se No Way There From Here. Já escutámos o tema com um excelente título, All the Girls Are Complicated, e ouvimos já de seguir Driving Down Your Street. All hail, Laura Cantrell. Down your street with the trees shaking in the summer clothes and my heart out on the breeze. I wish that I were driving down your street. I wish that I were walking through your door. I wish that I were walking through your door. There's a light up on the landing and I'm barefoot across your floor. I wish that I were walking through your door. Para ouvirmos por aqui mais vezes, de certeza absoluta, o regresso de Laura Cantrell, ela que foi tão bem, uma excelente radialista, tinha um belíssimo programa de rádio na WFMU. Novo disco chama-se No Way There From Here. Ficamos com dois temas, All the Girls Are Complicated e Driving Down Your Street. Outro disco e um outro regresso muito saudado por aqui, é o dos suíços Lucien Dubuis Trio, desta vez com a ajuda do quarteto de cordas Space Dead, um novo trabalho Design Your Future. Para hoje, o tema com 11 minutos, Albumblatt für Arne Sprogel. Thank you.

Spreading the gospel around here. entusiasmar. Orelhastra, o tal canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Esta é ainda a primeira das duas horas em que por aqui estamos. Para trás, mais um tema retirado do novo trabalho do sírio Omar Soleiman, chama-se o Enu Enu, agora através da Ribbon Music. já não na Sublime Frequencies, e o tema foi Warnie. Warnie. Seguida apresentamos por aqui mais um belo disco rock, desta vez através de Benedict Roger Wallers, o homem que está à frente também dos Country Teasers, com a colaboração de Sophie Politovics e James Edwards, chamam-se The Devil. Silent Roar, o disco homónimo para o trio The Devil. Disorder, derangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. I'm sitting there, 'cause it's you. ouvindo os Grumbling Fur de Glen Astra, Trill Jockey Records, desta vez The Ballad of Roy Batty. E EP homónimo, seis temas, para Katie Gately, Dead's Reverie. Sons desta primeira hora de Orelha Extra com Katie Gately e depois ainda a Lila Diane de About Farewell. Out the door, And I know that your dear heart is telling you to run deep down somewhere, deep down somewhere. Somebody say that the brightest lights cast the biggest shadows. So honey, I gotta let you go. That I can give, and I know that without me you'll find just what you need deep down somewhere, deep down somewhere. I heard somebody say that the brightest lights cast the biggest shadows. So honey, I gotta let you go. That's what we've always said. Once upon the other side, it's best not to look back. That's what we say about farewell. That's what we say about farewell. Thank you.

cá estamos para cumprir a segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Estamos no ar na Rádio Universitária do Algarve, à quinta-feira à noite. Depois, à sexta-feira, na Rádio UFSCar, em São Carlos, no Brasil. Ao sábado, na Rádio Castrense e na Rádio Universidade de Coimbra. E vamos surgindo também na Rádio Online, a partir dos Estados Unidos da América, Radio 23, em radio23.org. Começamos da melhor forma com o excelente World Boogie Is Coming, é o último trabalho para os North Mississippi All Stars. O tema foi Turn Up Satan. Eleanor Friedberger, no seu segundo álbum, em nome próprio, chama-se Personal Records. Ficamos com When I Knew e, por que não, escutamos de seguida também She's a Mirror. She's got a long black cape, and you're trying to escape from the shape of the things yet to come. She's got a hammer and nail, and you feel like you failed when you inhale and offer a thumb. Your dress from your eyes, more or less than confess to a part in your downfall. There's a reason.

editada pela Luak Pop para nos dar a conhecer o músico nigeriano William Oniabora. A compilação intitula-se Who is William Oniabora? E por aqui soa Body and Soul. Thank you. depois de William Oniabor, vamos voltar aos norte-americanos Optional Body. É um single vinil, 7 polegadas, portanto. A semana passada ouvimos o lado A, Surviving Avalanches. Para hoje, o lado B, Inelastic. Will we know we've arrived when we said it? Single para os Optional Body, sem título, dois temas, lado A e lado B, para hoje o lado B, Inelastic, e também primeiro longa duração para Jesse Woods, chama-se Get Your Burdens Lift. Vamos ficar com Walk Along Cattle Drives. 1, 2, 3, 4. Gonna get me down. Always got tomorrow. Finish what we started. You can get a pump on my bike. You can get a hitch on my high. Always got tomorrow. Always shake the sorrow. Energy hits the hardest in the morning darkness, right before the sunrise, right before the moon. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. E é o regresso de mais um trio de Martha's Vineyard Fairies. Tem por lá duas figuras mais conhecidas, pelo menos aqui para nós, Chris Brokaw e Bob Weston, este último do Shellac e dos Mission of Burma. O terceiro elemento é Elisha Wisner, dos Codes. Novo álbum para The Martha's Vineyard Fairies chama-se Mass Grave e o tema escutado tem o título de Parachute. Sorry.

Que nos carrego até ao final da orelha extra de hoje, Boards of Canada, de Tomorrow's Harvest, Nothing is Real, e o mestre Roy Harper, de Man and Myth, January Man. I fell away as I stepped out my door into bright summer day. With you on my mind, your words in rewind on eternal replay. without a gray hair on my head. Weaving you into every last thread of the dream I had. I lost control of my emotions in the notion of your grace. I lost control of my emotions, tear ran down my face. By chance there I was, back in the dream. As time fell away, and suddenly there you were, in your doorway, without a stray thought in your head, hanging on every last breath of the things we said. I lost control of my emotions in the oceans of your eyes. I lost control. I do apologize, saying things I didn't mean to, but of course I did. Falling in between the cracks of truth and somewhere else, somewhere else I should have run and hid. Fell away, licking my wounds, a lifetime astray. January man must do what he can, keeping winter at bay. Stoking the dream he still has. Long summer days in the haze, lad and lad, lad and lad, into the longest grass. Into the E anos depois, finalmente, novo disco de Roy Harper, Man and Miss, para terminar a orelha extra do January Man, e de volta Gary Levitt com o seu projeto Setting Sun. Para o fim vai ficar o novo álbum Be Here When You Get There. Tchau. Rush in this desert.